4. Obrigado, bom trabalho. Boa. Papá, papá, Mike Eco Delta, controle. Positivo, ajuste 102, chame para ingresso na zona de controle, Mike Eco Delta. Mantenha o ponto de espera, 6142, no tráfego da TAM na final da 1-0. Ele vai ser, mantém. Azul 4462, autorizado, aproximação, ILS, câmbio. Pre, boa tarde, até 3154, final da pista 10, tem baixo travado. Boa tarde, tá 3154 avistado, tráfego, o vento é de proa, 149, tá livre o pouso na 10. Ok, livre na 10, 3192, este é o controle Salvador. O senhor vai voar direto Duna, vai ajustar agora 1012 e descer para 4000. Câmbio. Whisky Yankee Uniforme observe o tráfego da TAM, cruzando agora o eixo da 17. Após o mesmo, está livre a decolagem da 17, o vento 90 graus, 149. Fique atento à esteira de turbulência. Chané 6142, alinha e manter a 10. Alinha e manter a Chané 6142. Salvador, estou achando que é 3-3, uma informação de uma autorização para o possível centro horário para São Paulo, companhia. Comenda 331, nós vamos ter em curta linha, bom instante de cópia. Obrigado. Whisky Yankee Uniforme, decolado 04, chame o controle, 120.8, boa viagem. Obrigado, senhor. 1208. Até a próxima. Alfa Juliette para 09-3154. 6331 na fotocópia. Pronto, fotocópia 6331. Está autorizado São Paulo, nível de voo 360, decolado 10 com curva direita na saída da El Leda Bridge, onde intercepta o Pesulu 16, após Belo Horizonte, após Trive, após conforme rota. Controle Salvador, opere 120, decimal 8 e o transponder 5432. E Comigo autorizado para Alvo Congonha 360, decolada 10, curva direita da El Leda Bridge, Apesolu no meio, Bravo Hotel Zulu Bridge, aposta conforme a rota. Controle de saída 1208, transponder 5432 Ocean Air 6331. 6331, cotejamento correto, chama pronto, pushback, saneamento. Chamarei pronto, 6331. Autorizado a aproximação. Sente autorizando a aproximação, Júnior 6304. Oxana 6142, decolado ao 06, chame o controle 120, decimal 8. 1208, obrigado, uma boa tarde. Boa. Boa tarde, Sonar 6142, decolou, 2400. Oceano 6142, controle Salvador, contato radar. O Azul 4462 avistado, está livre o pouso, na 10. O vento é 90 graus, 14 norte. Oceano travado, livre pouso na 10, 4462. 35241, protocolo. Positivo, professor. Autorizado conquista, nível de voo 200, decola da 10 com curva direita na saída água, após direto conquista. O controle APR 120, decimal 8 e o transponder 5421. 200 conquista, decola da 10, curva direita na água. 208, controle 5421, pronto. 241. 5241, no cotejamento correto, chama pronto, pushback, saneamento. Vai chamar, segurança. Bravo, Kilo Whisky, controle. Chame agora Aracaju, 1203, câmbio. Prossigam no 649. Autorizado de Léo, nível de voo 240, decola da 10 com curva direita na saída da El Leda após direto de Léo. O controle APR 120, décima 8 e o transponder 54 no 6. Autorizado de Léo, 240, decola 10 com curva direita na saída da El Leda após direto de Léo. Controle 08, transponder 54 no 6. 1649, protegimento correto, chama pronto, pushback, saneamento. Passadura no curso do localizador em aproximação para pouso, cheque o 3, chame a torre, 11895, câmbio. 11895, chame 63, 14, boa tarde. Boa. Dois no solo, usando 0, libere a direita, 219 o solo. 219, 4462. Whisky Yankee Uniforme, chame Recife, 1251. Recife, 251, Whisky Yankee Uniforme. 262, está autorizado táxi Alfa Juliette, posição 03. Alfa Juliette 03, 462. O 0 tem embaixado e checado. Oxena 6314, avistado o tráfego. Tá livre o pouso. Na 10, vento é 90 graus, 139. Vento autorizado pouso, pistão 10, Oxena 6314. Problema nenhum não, capitão. A gente vai aguardar mais um pouquinho, aí o senhor faz uma nova chamada, que ele está ali aguardando de braços abertos. O 3192, está autorizado a aproximação em LS. Autorizado em LS, 3192. Oceano 6142, chame Recife 12545, câmbio. 12545, uma boa tarde. Boa. Oxené 6314, no solo 013, libere a direita, 1219, o solo. Direita 219, obrigado, 6314. Nada. Salvador, boa tarde, 6314. 6314, está autorizado táxi via Alfa Juliette, posição 05 do Pátio 1. Alfa Juliette, 05 do Pátio 1. Oscar, a informação é em Cusa Lima. Aguarde, Valber. Poderia confirmar apenas o pátio de pista que decola? Gente, é, pátio de aerostar decola da 1-0. Gente, só um instante de cópia. Sua 3192, Passadona, no curso localizador, em aproximação para pouso, cheque o trem, chame a torre. 11895, câmbio. Gente, trem checado, 2195, tá? 3192, muito boa tarde. Boa. 2018, transponder, 5407. ILS, câmbio. Gente, chamando a estabilizada no ILS, gol 396. Salvador, tá no 3192, boa tarde. Tá 3192, boa. Chame passando externo, com ajuste no 012. Chamará. Gente, acionamento de táxi, torre 1895. Torre 118.95. Externo, tá 3192. Tá 3192, livre o pouso, não no zero, vento é de proa 14 nós. Livre o pouso, tá 3192. O Lima Fox Oscar, já tá acionado, confirme. Johnny, reposte com o táxi. Aqui é com o Delta, chame a torre agora, a frequência 11895 e solicite instruções para pouso. Gente, Salvador, papapá, mais Eco Delta. Vai, Eco Delta, chame Itapuã. Delta. Gente, o Lima Fox Oscar, tá, livre o táxi, até a papá, chame para ingresso na 17. Ciente então, será então pela 10, reposta ao cruzamento da pista então, da 17. Correu, mais que é com o Delta, aberto o farol de tapão. 7, Mike Delta. Agilize o cruzamento da final da 1-0. Temos um Boeing da Gol para ingressar agora na final da 1-0. O senhor pode prosseguir aí numa perna do vento do circuito não padrão aqui sobre a vertical do shopping Salvador para agilizar o cruzamento aí o pouso na 1-7. Está presente, curvando à esquerda para a perna do vento da 1-7 pela direita. Delta. Tan 3192 no solo 20. Libera a direita, chame o solo 219. Direita 219, Tan 3192, boa tarde. Boa. Olá, Salvador, muito boa tarde, Tan 3192. 1396, passadona no curso do localizador. Cheque o trem, chame a torre 1895, bom 396. 895, obrigado, boa tarde. Boa. São 04. É, tá 807 Salvador, desça para 5000, ajuste 10, 11, voe bom, chegada bom. A seu critério, capitão. O Delta no cruzamento 1028. Gente, Mike Eco Delta, avistado, gire a base e aguarde a autorização para o pouso, 1-7. Delta. Salvador, boa tarde, 1-3-9-6, estabilizado ILS da 1-0. Gente, boa no 3-9-6, informo um Sikorsky, já cruzou o eixo aqui da 1-0, não interfere no seu pouso. Está autorizado o pouso na 1-0, vento 90 graus, 1-4-9. Gente, livre pouso, com 3-6. O Mike F Delta, livre o pouso na 1-7. Vento 90 graus, 1-4-9, check trem. Fique atento ao banho da Gol na final da 1-0. Tá ciente, o Delta vai ingressando final, baixado e travado. Informa que vai desligar o transponder para atrapalhar o pouso do banho. Pessoal, confirmando, tá livre o pouso na 1-7, ok? 100 graus é o vento com 14 nós. Ok, ciente, o Delta. Prossiga, 35627. Da Lima, solicita ao nível 160 para Aracaju, perfil da saída ponte. Gente, 35627, eu tenho pré-autorizado 190, aguarde coordenação. Lima Foxtrot Oscar está autorizado a ingressar no pátio 1, Taxi India, ponte para 1-0, chama a torre em 1-1-8, decimal 95, o ajuste é altímetro no 0, 1-2. Com 627, pronto, top. Pronto, top. Autorizado Aracaju, nível de voo 130, decola 1-0 com curva direita na saída Conde. Correção, curva esquerda na saída Conde. Controle 120, decimal 8 e o transponder 0273. Para Aracaju, decola 1-0 com curva esquerda na saída da Conde, na movimento 07. Transponder 0273-098, controle 3567. O 35627 transponder apenas corrigindo a 0263, tem uma ponte pushback estouramento. Transponder 0263, vai chamar para o pushback 3567. Solo 3627, quer confirmar a frequência do controle? indo para o solo? O controle é PR 120, décima 8. 08. É 1012.0. Uno 396 no solo 25, libera a direita 129. Direita 219, vamos pressar também. Zero. Seu controle. O 807, o ajuste agora é 1012. Salvador, boa tarde, eu vou no 396, lembrou a nossa pessoa. O 396 está autorizado, tá? Seria Alfa Juliette 06. Alfa Juliette 06, bom, 1807, desça para 2.500 pés, sem restrições. 2.000 pés, sem restrição, 1807. Proa da proa do Ilha Terra? Proa de Duna, no primeiro momento. Proa de Duna, 1807. O 3207 é o controle Salvador, desça para 8.000, ajuste agora 1012 na chegada bom. Back questionamento, boa na meia, continua a posição daí. 649, está autorizado, se tiver questionamento, são prontos, tá? Autorizado, boa na meia, 49. Do 7, ao atingir mantenha 2.500, motivo tráfego de pequeno porte, mais precisamente um Super Charlie 150, em voo visual via corredores a 1.500 pés, aproximando-se de Paripe, ou seja, a sua frente e a direita. Câmbio. Afirmativo, retorno tráfego de 10, 2.500 pés, 1.807. Positivo, vou agora, o senhor inicia o sobrevoo da bela Bahia de Aratu. Hoje mais bela do que nunca.